Novinha tarada gosta de fazer homenagem. Quando bate a sexta-feira, chama as amigas pra laje. Tô botando em tu, tô botando nela. Tô botando em tu, tô botando nela. Ô, menino, para de dar um de bobo. Ô, menino, para de dar um de bobo. Botas pra sentar, pra sentar, pra sentar. Botas pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar. Senta porra, vai. Senta porra, vai, caralho. Senta porra, vai. Senta porra, vai, caralho. Pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar. Botas pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar. Já tá rachada. Novinha tarada gosta de fazer homenagem. Quando bate a sexta-feira, chama as amigas pra laje. Tô botando em tu, tô botando nela. Tô botando em tu, tô botando nela. Ô, menino, para de dar um de bobo. Ô, menino, para de dar um de bobo.